você, eu já chorei por você. A sua chance já perdeu, tudo teve um fim. A R15, chega mais! Essa é mais uma história de amor. É isso aí,